Olá, viva, bom dia. Olá, muito bom dia. Bom fim de semana. Foi um bom fim de semana abençoado. O meu também, excelente. E, portanto, cá estamos para mais o início de uma semana, que seja uma boa semana para todos nós. De reflexão também. Sim, estamos numa época que nos conduz a muito... Devemos refletir todos os dias, ao levantar e ao deitar. Ao levantar para saber o que é que... A pedir. Nós também devemos pedir coisas, não é? É verdade. Para que o dia nos corra bem e agradecer a noite que tivemos. E ao deitar, analisar as coisas que fizemos bem, especialmente as coisas que nos correram bem, e depois analisar as que correram menos bem. Exato. Sempre o... Dar conselhos é fácil, não é? É verdade, Crisela. Focar exatamente os pensamentos positivos, as ações positivas, não é? E nós muitas vezes não damos valor a isso. Muitas vezes focamos-nos tanto numa situação menos agradável que aconteceu, e isso acaba por ser a nossa realidade. E não damos valor às coisas boas que estão à nossa volta. E é aí que nós encontramos a alegria, não é? A felicidade, a vontade de viver e de estar para nós e para o próximo. E uma das coisas que nós devemos ter muito em conta é esse tal facto de refletir, de tornarmos-nos um ser cada vez melhor, de perdoar, de agradecer, não é? A gratidão é muito importante. E isso é uma coisa que durante o dia são 24 horas, portanto, ali um bocadinho durante o dia, sabe também pensar nessas coisas e realmente direcionar a nossa vida para aquilo que nós desejamos e não Exatamente, lá focá-la. está a tal frase: não fazer aos outros aquilo que não queiramos que nos façam a nós. Essa é a base, eu acho que essa é a base. Em cada ação que nós tenhamos, refletir: será que eu gostava que me fizessem isto a mim? Porque não ficar num intermeio, não é? Não há intermeios na vida. Ou é ou não é. É preto, é branco, não é? Não há meias tintas. Não há meias tintas, é isso mesmo. E, portanto, nós sabemos o que é bom e o que é mau. E o que é bom para nós, acredito que seja também aquilo que nos rege, no contacto com o outro. Apesar do conceito de felicidade meu não ser o mesmo que o seu, E exatamente, porque as realidades são são diferentes, diferentes, mas há exato. certas coisas que são comuns a todos. A essência humana é comum a toda, a todos, não é? Esses sentimentos humanos que muitas vezes nós substituímos por riquezas materiais, não é? O materialismo ajuda, não podemos negar isso. Hoje em dia ninguém consegue viver sem o dito dinheiro, não é? Mas a nossa vida não deve girar em torno disso. Isso deve ser um meio para nós atingirmos o que é bom para nós e para os outros, não é? Atingirmos a tal felicidade. E hoje em dia vivemos tão focados no acumular de bens, não é? E E na esquecemos, ostentação sim. para nem que se tenha que atropelar A, B e C, mas temos que estar lá no topo, bem visíveis. É, e esquecemos-nos de quê? Da partilha. Esquecemos-nos de andar de mãos dadas com os outros, não é? E isso depois leva-nos a um vazio interior muito grande. Isso leva-nos a tal reflexão: o que é importante? Não é? Porque é que as pessoas se suicidam e se sentem infelizes? É o tal vazio interior. Não olham para dentro. É o vazio interior, porque a riqueza, a felicidade, o amor, todas essas coisas estão dentro de nós. E se nós não tivermos para nós, também não vamos ter para dar aos outros. Um bocadinho resumindo, é isto. Agora que é uma luta diária, trabalharmos estas situações, e uma das coisas que o ser humano faz é fugir de pensar nisto, mas o facto de nós não pensarmos sobre as situações não significa que elas não aconteçam, que é como o facto de envelhecer. O facto de nós não pensarmos em envelhecer, não é? e que estamos a envelhecer não é uma medida anti-envelhecimento. Não nos vai resguardar, prevenir dessa situação. Portanto, aquilo que será o ideal é pensar sobre essas situações, é pensar o que é que vai bem e o que é que vai mal na nossa vida e orientarmo-nos, focarmo-nos no nosso bem-estar. Boa entrada. Ah, muito obrigada. Antecipando, assim. Antecipando aí umas férias. Antecipando umas férias, a minha criação sempre privilegiou duas datas importantes no ano, que é esta que se aproxima, a Páscoa, e é o Natal. É quando se reúne também a família. Como momentos de família, a importância da família. E, portanto, no seguimento que nós temos... E porque há férias escolares. Também, e talvez isso ajude também um bocadinho, não é? Aqui, a reforçar os laços familiares, não é? E se nós não dermos o exemplo ou não continuarmos a história, não é? Acaba por as coisas desaparecerem, que é um bocadinho o que acontece com as pessoas que vivem nas cidades, não é? Há um maior corte das relações familiares, ao contrário do que acontece nos meios rurais, não é? E, portanto, cabe-nos a nós alimentar, não é? Nutrir, tratar, cuidar desses laços. Já que nos foram passados esses valores, é dar-lhe continuidade. Exato. Isso é, podemos dizer que é aquilo que se define como eternidade, não é? É aquilo no Natal, que nós passamos. No Natal, não é a troca de presentes que é o mais importante. Não. É o convívio entre família. Que começa-se a perder, porque também já se procura muito os hotéis, os restaurantes, mas aquela preparação da refeição, o estarem todos ali e tirarem aquela disponibilidade, não é? Não nos podemos esquecer que a vida que vivemos hoje também não ajuda a isso, não é? Os trabalhos cada vez mais são quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. E por vezes até já se trabalha em casa com o computador à distância, vai-se para casa de férias, mas tem de trabalhar, apesar de estar de férias ou estar ausente do posto de trabalho, pessoa, está em casa, é solicitado estar, a trabalhar. Exato. Nós temos que pensar um bocadinho, não é? Porque se nós subjugarmos a estes valores que existem, se não houver, de certa forma, um determinado retrocesso, vamos perdendo todas estas características, todas estas qualidades humanas, não é? E é muito importante, já aqui eu referi uma vez, o amor é um bem essencial, é uma necessidade básica do ser humano. Isto não são palavras minhas, isto são evidências, são estudos, não é? O ser humano necessita de sentir-se amado, sentir-se protegido, sentir-se em segurança. E isto só é possível através de quê? Da relação com o próximo, não é? E não nos podemos deixar esquecer este pormenor e a importância que tem. E então estamos numa altura boa para refletir sobre isso. Porque, Crisália, muitas vezes até nem tem a ver com o facto de estar à mesa, de comer, aquela coisa. Não, porque muitas pessoas têm as pessoas institucionalizadas. Há pessoas que estão hospitalizadas, não é? E então o simples facto de nós dispensarmos uns minutos da nossa vida para mostrar a essas pessoas que fizeram parte e que fazem parte da nossa vida, da nossa história, quem nós somos, que elas continuam a ser importantes para nós. Basicamente, é um bocadinho por esse caminho. A nota de abertura está feita. Está feita. Um assunto que me traz hoje... tem a ver com notícias que frequentemente vêm a público sobre idosos que se desorientam no seu próprio meio. E então essa própria desorientação causada por diversos fatores, não é? Pode ser através de doença, de demência e de outros fatores, há fármacos também levam a isso, a própria desidratação leva à desorientação. E, portanto, os idosos transpiram bastante, não é? Os mecanismos já não funcionam como... Bebem pouco e ao mesmo tempo transpiram bastante. Deve ser a fraqueza ou qualquer outro problema. A transpiração no idoso deve-se muito se ele estiver com muita roupa ou acamado. Acamado. Pronto, exato. É isso. É parte do acamado. Tá bem. E isto começa logo de novos, não é? Nós, se não acompanharmos as crianças com a própria brincadeira, não é? Eles querem é brincar. O perder um bocadinho de tempo para beber água está fora de questão. Depois temos a própria sociedade que começa também quando as crianças de certa forma são institucionalizadas, não é? Quando nós falamos em institucionalizadas é quando vão para uma creche, quando vão para uma pré-escola, quando estão na escola, não é? E então há aquele período, não é? E elas praticamente são levadas, são ensinadas a fazer as suas necessidades antes ou então aguardarem para fazer depois, no intervalo, para não haver ali assim, agora vai um à casa de banho, depois vai outro. E isso continua depois no meio laboral, não é? Isso. No trabalho, não é? E as pessoas, de certa forma, acabam por quê? Por começar a inibir eu não vou beber água agora, porque agora vou para aqui, porque depois dá-me vontade de ir à casa de banho e não posso. E, portanto, isto é uma cultura que se vai enraizando, não é? Nos idosos também tem o facto de o terem que se levantar, o terem que se dirigir à casa de banho. A maior parte deles já estão com fraldas. E, exatamente. Aí, no uso de fraldas, o que é? As fraldas é algo que é dispendioso. E também porque nem sempre são mudadas com a frequência que deveriam ser, pois sentem-se incomodados também. Também, Crisália. Portanto, aí é um pau de dois bicos. Desde que estejam conscientes e assim, tenho vontade de fazer xixi, mas não vou fazer porque depois... É um pau de dois bicos. É o ser algo que encarece e que incomoda. E que incomoda. E então há ali uma inibição também de beber água, o que está incorreto, porque nós necessitamos a água, e imagine idosos polimedicados, a água é o único meio de desintoxicar o organismo. Não podemos esquecer que os órgãos já não funcionam de igual forma, não é? E, portanto, a água é um meio de limpar o organismo. Não podemos esquecer que os fármacos têm efeitos colaterais. A água lava tudo, menos a má língua. Às vezes nem o sabão nem a pimenta resolvem, não é? E, portanto, é muito importante a hidratação. No Alentejo, as temperaturas são extremas. No inverno, o frio inibe, de certa forma, a vontade de beber água, não é? Devemos optar por infusões morninhas, não é? Uma aguardentezinha. Para matar o bicho, não é? Eu ouço várias vezes essa isso, e já me deram como recomendação também, quando uma pessoa anda aqui mal da garganta, com um bocadinho de açúcar amarelo, não é? E mel. Pois. O que é certo e sabido é que há muitas coisas que podem não ter comprovação científica de que resultam, mas não nos podemos esquecer que podem ter um efeito placebo. E esse efeito placebo normalmente é feito pela crença que nós temos nas coisas, não é? E que resultam, de certa forma, acabam por ir resultando, não é? E, portanto, o inverno leva a que a pessoa não consuma tanta água, e depois no verão, muitas vezes, não se consome a água necessária para essa tal transpiração que existe neste calor, não é? Que existe no Alentejo. E depois há outra situação também, que é, à medida que envelhecemos, vamos perdendo essa percepção de necessidade do consumo de água. A sede vai-se perdendo essa percepção. E é importante também as pessoas acompanharem, em idades mais avançadas, a refeição com água. Porquê? Porque ajuda à digestão e ajuda as pessoas a sentirem mais o sabor da comida. E porquê é que os idosos, agora estão a ocorrer que há muitos que dizem assim, não me dão de comer, fazem queixa a outros familiares, a netos e coisas, a tua mãe não me dá de comer, passo fome. Crisal, isso já tem a ver com vários fatores. Um deles, apesar da pessoa poder até comer bastante, a pessoa pode estar desnutrida. Porquê? Porque nós temos que adaptar a... Sente-se fraca e por isso é que diz isso. Exato. Olha, basta... não é questão de memória, é a sensação que tem fisicamente. Há uma sensação exatamente disso. Por exemplo, uma pessoa que durma mal durante a noite está numa situação de fraqueza. E o organismo atribui essa fraqueza aqui. Como é que ele vai buscar energia? Através da comida. Uhum. Não é? E então... principalmente nos idosos em que há desnutrição, existe desnutrição, é importantíssimo adequar essa alimentação ao estado do idoso, não é? E muitas vezes a alimentação deles é feita à base de laticínios, de massa, de arroz, de batata, não é? E nós esquecemos toda a outra parte da verdura, das vitaminas. Dos frutos. Exatamente, os frutos, todas essas coisas, não é? E não nos podemos esquecer que nós temos uma reserva. É? Todo o ser humano tem uma reserva e, consoante o estilo de vida que nós temos ao longo do tempo que vamos vivendo, essa reserva, se nós não cuidarmos dela, vai diminuindo. E então nós chegamos a uma determinada idade e estamos desnutridos, estamos fragilizados, mais facilmente a doença nos apanha para o caminho, não é? E isso é importante... Antecipar. É a tal bateria. Nós nascemos, eu costumo classificar assim, nós nascemos com uma bateria, ou uma pilha, uhum. que ao longo dos anos vai desgastando. Quando acaba a carga da bateria, pronto. É verdade. Mas que nós podemos recarregar essa bateria, conseguimos recarregá-la. Exatamente. Alterando hábitos de vida, não é? E daí ser tão importante... refletirmos sobre sobre o estado em que estamos, o tempo, a esperança de vida que ainda temos pela frente, não é? E a forma como queremos viver e chegar até lá. O facto de não pensarmos sobre isto e vivermos levianamente a vida, não é? Pode ser muito prejudicial quando chegamos à velhice. Porque não é a velhice que traz a doença. Obviamente que há um desgaste do organismo, mas aquilo que desgasta mais o organismo é a forma como nós vivemos até chegarmos a uma idade avançada, não é? E então, neste aspecto da desorientação, da pessoa ficar inconsciente, de necessidades... temos um serviço que é a teleassistência. Esta teleassistência são dispositivos eletrónicos que permitem que a pessoa possa ativar um serviço de SOS, possa ligar para falar, possa ligar para estar em contacto com um profissional de saúde. É um serviço que é pago. E depois temos um serviço da PSP em parceria com outras entidades, Já isso para quem vive sozinho. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Este serviço é um serviço que é mais para qualquer situação que aconteça na via pública. Uhum. Em que a pessoa esteja... A pessoa sai de casa para ir às compras, por exemplo, ou para ir ao café e desorienta-se. Nós ouvimos tantas vezes esta história que as pessoas desorientam-se na rua e depois há um vizinho que apercebe-se que algo não está bem, uma situação, e conduz a pessoa até à sua casa, não é? Ou então, se isso não acontecer, este programa da PSP, que é Estou Aqui Adultos, é gratuito, é dirigido então a qualquer pessoa que, em função da idade ou da patologia, possa ficar desorientada ou inconsciente, ainda que momentaneamente, na via pública. E, portanto, não se trata de um dispositivo eletrónico. É uma pulseira que tem uma chapinha. Essa chapinha tem um código que é atribuído a essa pessoa quando ela faz o pedido. Portanto, ela, ao fazer o pedido, coloca os seus elementos, não é? O nome, a morada, a data de nascimento, coloca o contacto da pessoa que quer que seja contactada em caso desta situação lhe acontecer. E isto acaba por ser uma mais-valia. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que não abrange só as pessoas que possam padecer de uma demência, mas também estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa que seja diabética, que tenha uma crise de hipoglicémia, que... Epiléticos, que desmaiem na via pública. Há pouco tempo houve um acidente que acho que foi um ataque de epilepsia. E, portanto, estas pessoas normalmente são socorridas por alguém que anda, que passa por ali, não é? E, ao verificar essa pulseira, liga ao 112 e depois avisa que a pessoa tem a pulseira do programa Estou Aqui, fornece o código e a PSP tem então acesso à identidade da pessoa e a quem deve contactar. Isto pode ser... solicitado pelo próprio, pelo interessado, pelo cuidador, para aquela informal. Pessoa, sim, para aquela pessoa e por instituições também. Nós não podemos esperar que o facto da pessoa estar institucionalizada não possa acontecer um caso deste em que a pessoa sai da instituição sem ninguém se aperceber. E já há casos também relatados destas situações. Portanto, as próprias instituições podem pedir esta pulseira. Podem-no fazer através do site, do programa Estou Aqui Adultos. E portanto, selecionam a esquadra da PSP mais próxima do seu local de residência e depois vão lá levantá-la e colocam no pulso. Esta pulseira é pessoal, é intransmissível, é só para o próprio, e, portanto, isto acaba também, nestas situações, por fazer ou tornar com que o processo seja menos traumático, não é? Porque uma pessoa desorientada, independentemente do seu estado de desorientação, há sempre aquela cara de referência que lhe traz um apoio, que lhe traz uma segurança, não é? Já alguns saíram do hospital aqui da nossa cidade e andaram por aí perdidos. E, Crisália, portanto, isto torna então o processo menos traumático e mais célere no reencontro com os familiares, com a instituição. Também há a possibilidade agora do telemóvel, aqueles que usam telemóvel consigo e que ainda sabem manusear. É fácil depois contactar, normalmente está pai, mãe, ou qualquer número que se acione para dizer, olha, esta pessoa está por aqui. Temos esse tipo de dispositivo, e esse tipo de dispositivo é mais indicado para a pessoa que está consciente. Si própria. É. E este serviço... Pode ser atropelado ou qualquer coisa. Este serviço é para quem já está... Este serviço é para uma situação em que a pessoa fique desorientada ou fique inconsciente. Então permite àquele que o socorre não é? Fornecer mais elementos e rapidamente a situação chegar a bom termo. Vá, não é? Para mim pensaram-se nos animais, o chip para os tais canitos. Olha, e agora adotaram também para os idosos. Não sei se foi o inverso nesse, não. Mas eu estava-me a lembrar disso. E a Crisália, lá está, a conversa é com mais cerejas. A Crisália falou nisso e eu achei muita piada porque o meu filho estava a ver os brincos nas vacas. Uhum. Oh, mãe, as vacas têm brincos! E eu assim, oh filho, aquilo é tipo o cartão de cidadão do animal. E ele ficou assim, tipo, a olhar para mim. E eu assim, pois não vês que eles não têm bolsos para andar com os documentos? E ele achou muito, muito interessante estas situações, não é? Porque realmente nós pensarmos no que poderá acontecer e prevenirmo-nos é o melhor remédio. É o melhor remédio. Portanto, relembro que este programa Estou Aqui Adultos da PSP é gratuito, dirigido a pessoas que em função da idade ou da patologia possam ficar desorientadas ou inconscientes, ainda que momentaneamente na via pública. Portanto, a pessoa, se lhe acontecer isto em casa, se não tiver ninguém por lá, não funciona, não é? Esse é outro problema que nós temos e outras notícias que ouvimos de idosos que são encontrados já sem vida, não é? Ao fim, por vezes, de muito tempo, até anos. Exato. E, portanto, para a via pública é uma forma de segurança, da pessoa estar em segurança. E pode ser solicitado pelo próprio, pelo cuidador ou pela instituição. Portanto, aqui todos os intervenientes são chamados a usufruir deste meio. E acho que é algo que é de louvar, não é? É um serviço que é de agradecer a estas entidades que tiveram a brilhante ideia de criar este programa. E, portanto, Crisália, com a Páscoa a aproximar-se, não é? Que foi um bocadinho ali a nossa introdução, pensar sobre o seu significado conduz a conceitos como sacrifício, morte, ressurreição, não é? A importância da vida, a visão da morte como uma passagem para uma outra forma de existência, não é? E de certa forma, quando nos aproximamos da hora, independentemente do nosso tipo de espiritualidade ou não, há como um reencontro com a fé, não é? A percepção da fragilidade da vida e de um aspecto muito importante, de que não há nenhuma riqueza palpável que nos valha neste momento, não é? E de que o que realmente tem valor, o que realmente importa, são os bons atos praticados ao longo da existência. Esse é o nosso bilhete, não é? Para o outro lado. É os bons atos que praticamos ao longo de toda a nossa vida. Portanto, enquanto vivemos a vida terrena, que racionalmente é aquela que conhecemos, não é? É importante cada um refletir sobre o que é possível fazer para melhorar, para crescer como ser humano. E é fundamental o quê? Procurarmos uma mudança na forma como pensamos, como agimos, como nos relacionamos connosco e com os outros. Há uma frase que se diz muito: eu cá sou assim, quem quiser aturar-me é assim, que eu não mudo. Não cresceu. Exato. Não aprendeu a maneira de... Ainda não chegou lá. A maneira de estarmos neste mundo. Sim, porque nós não devemos ser uma imposição aos outros. Nós devemos ser uma mais-valia para os outros. E se cada pessoa pensar na sua mais-valia para o coletivo, para a sociedade, rapidamente nós conseguimos coisas melhores para nós. Agora, se pensarmos dessa forma, no individualismo, não é, de cada um, não chegamos a lado nenhum. Porque toda a história da humanidade mostra que o saber viver em grupo, é fundamental para a sobrevivência da espécie. Portanto, temos que respeitar as pessoas que pensam de formas diferentes. Falar sobre as coisas, se a pessoa não estiver preparada, é como estar a falar para um muro, não é? Portanto, saber selecionar. Pode ser que chegue a essa conclusão de, mais tarde. Às vezes o tempo de cada um é diferente. É diferente. E da experiência que tenho tido ao longo dos tempos que trabalho com pessoas, aquilo que leva a que haja realmente uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade, normalmente está associada a traumas que as pessoas passam. Porque as pessoas vivem dentro da sua bolha, imaginam uma determinada realidade. E é difícil nós sairmos da nossa bolha, da nossa zona de conforto. E quando surge alguma coisa que nos abana a estrutura, faz-nos realmente pensar. Portanto, essas pessoas que pensam que eu sou assim e quem quer tem que maturar, não é? Ainda não chegaram, se calhar, a esse patamar de perceber que todos nós somos importantes, não é? Mas a nossa importância é mais elevada, é um sentimento mais humano, se for uma importância também para o outro, para partilhar com o outro, trazer uma mais-valia. Tudo que não traga uma mais-valia é algo que devemos refletir sobre a situação. E, portanto, de certa forma, é o que fazemos todos os dias, não é? Nós todos os dias ressuscitamos, não é? Ressuscitamos a alegria de viver, a paz interior que toda a gente procura, os sonhos, não é? Que não se deve perder os sonhos, a esperança, o otimismo, o perdão, a gratidão, o amor próprio, o amor ao próximo. E aqui, voltando ao início da nossa rúbrica, este amor ao próximo, cultivando os laços familiares e de amizade, que é muito importante para todos aqueles que procuram a paz interior, a estar bem na vida, não é? E que procuram a tal felicidade. A felicidade está na partilha. Não vale a pena andarmos a glorificar que somos os melhores, que somos isto, que somos aquilo, porque a sociedade é o nosso espelho, ok? O que a sociedade reconhece em nós de valores é o mais importante, não é aquilo que nós dizemos que somos, não é? Então, esta partilha permite o quê? Permite a sociedade reconhecer esses valores e permite que nos sintamos cheios. E não é cheios com aquilo que nós somos. É cheios com aquilo que nós recebemos das pessoas. E isso é muito importante. Quantas pessoas que praticam o voluntariado dizem que elas sentem-se plenas e que é uma grande gratidão receber, que recebem mais do que Do que aquilo que dão. dão. Exato. Exato. É isso mesmo. E, portanto, por hoje é tudo. Votos de uma feliz Páscoa, que eu vou correr as capelinhas. E encontramos-nos então depois da Páscoa, aqui no mesmo lugar, à mesma hora. Muito obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Crisália. É sempre um gosto esta conversa. Falamos de mil e uma coisas e procuramos dar os melhores conselhos para que vivamos mais felizes. É verdade, e com qualidade de vida.